Sessão 8 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2021. Sessão 8, capítulo 8. Antes de findar a meia hora, bateram às 5. As classes foram ao refeitório tomar chá. Aventurei-me a descer. Era quase noite. Retirei-me a um canto e assentei-me no soalho. A como que a hipnose que até então me tinha sustentado começava a desvanecer-se. A reação principiava e, em poucos momentos, tão desmesurada era a mágoa que se apoderara de mim, caí de bruços no chão. Chorava, pois, estando ausente Helena Burns, nada me sustinha. Deixada aos próprios recursos, abandonava-me a mim mesma e minhas lágrimas regavam as tábuas. Tencionava ser boa e trabalhar muito em Lawood, ganhar muitas amigas e merecer-lhes respeito e afeição. Fizera progresso a olhos vistos. Naquela mesma manhã, alcançara o primeiro lugar em minha classe. A senhorita Miller louvara-me muito. A senhorita Temple sorrira em aprovação. Tinha prometido ensinar-me desenho e deixar-me estudar francês se continuasse a fazer progressos correspondentes por mais 2 meses. Era bem vista das condiscípulas. As da minha idade tratavam-me como igual e ninguém me molestava. E agora, eis-me pisada e esmagada. Podia ainda esperar levantar-me outra vez? Jamais, pensava, suspirando pela morte. Enquanto suspirava este desejo, em acentos entrecortados, alguém se aproximou. Levantei-me de chofre. Helena Burns estava outra vez a meu lado. As brasas esmorecidas bastavam para percebê-la ao assomar na sala comprida e deserta. Trazia-me café e pão. Venha, coma um bocado, disse ela. Mas afastei de mim aquele alimento, sentindo que uma gota ou uma migalha me deviam sufocar. Helena olhava-me, talvez surpreendida. Eu já não podia superar a agitação, por mais que o tentasse. Continuei a chorar, alto. Ela assentou-se ao pé de mim, no soalho, abraçando os joelhos e recostando a cabeça neles. Nesta atitude ficou, silenciosa como uma índia. Fui eu quem falou primeiro. Helena, por que fica ao pé de uma menina a qual toda a gente toma por mentirosa? Toda a gente, Joanna. Ora, são só 80 que a ouviram taxar como tal, enquanto o mundo tem centenas de milhões. Mas que tenho eu com esses milhões? As 80 que conheço desprezam-me. A Joana engana-se. É de crer que nenhuma das colegiais a despreze. Mas muitas, e disto estou certa, têm compaixão da menina. Depois do que o Sr. Brocklehurst disse... O senhor Brocklehurst não é nenhum deus, mas nem é um grande homem, nem sequer é estimado. Tem poucas simpatias aqui, pois nunca se esforçou por nô-las conquistar. Se a tivesse tratado como uma favorita, a menina ter-se-ia criado inimigas declaradas e ocultas a cada passo. Mas como as coisas estão atualmente, a maior parte lhe daria demonstrações de solidariedade se não lhes faltasse o brio. Deixe as mestras e as alunas fingir antipatias por 1 ou 2 dias. Nos corações abrigam sentimentos de amizade e, se perseverar em seu bom procedimento, este afeto se há de revelar em breve, com tanta ou maior evidência por ser temporariamente suprimido. Demais a mais, Joanna. Fez uma pausa. Então, Helena, disse eu, pondo minha mão na sua. Ela esfregou-me os dedos carinhosamente para os aquecer e continuou. Se o mundo inteiro lhe tivesse aversão e a tomasse por perversa, enquanto sua consciência a aprovasse e absolvesse de culpa, não carecia de amigas. É verdade. Sei que a consciência não me acusa, mas isto não basta. Se as outras não me amam, antes tomara morrer. Não posso ficar solitária e odiada, Helena. Olhe, para ganhar sua sincera afeição, ou da senhorita Temple, ou de qualquer outra das que amo deveras, estou pronta a me deixar quebrar o braço, ou ser marrada por um touro, ou expor-me aos couces de um cavalo, para me esmagar o peito com as patas. Psh. A Joana importa-se demais com o amor de seres humanos. É muito impulsiva, muito veemente. A soberana mão que formou seu corpo e lhe inspirou a vida tem-lhe providenciado outros recursos fora da sua fraqueza e das criaturas tão fracas como a menina. Com esta terra e a nossa raça, coexiste um mundo invisível e um reino de espíritos. E este mundo transcendente, por estar em toda parte, nos circunda. E estes espíritos nos observam, pois são mandados por nosso Pai para nos guardarem. E ainda que morrêssemos de dor e vergonha, ainda que o desprezo nos cuspisse no rosto e o ódio nos esmagasse, os anjos veem os nossos tormentos, atestam a nossa inocência. Enquanto formos inocentes, como sei que a Joana não merece a acusação que com fanfarronice o senhor Brocklehurst repetiu em segunda mão, pois decifro um natural sincero em seus olhos ardentes e em sua fronte franca. O Deus espera só a separação do espírito da carne para nos galardoar como uma cogulada medida de recompensa. Para que, então, ficar sempre a afundar-se nas ondas da aflição? Se a vida passa tão ligeira e a morte é a entrada absolutamente segura para a felicidade, para a glória. Fiquei calada. Helena tinha me sossegado, mas a tranquilidade que me instilara ligava-se a uma tristeza inexprimível. Sentia-me angustiada enquanto ela falava, sem achar a explicação dos meus pressentimentos. E quando, depois de calar-se, ela respirou um pouco ofegante e tossiu com uma tosse curta, esqueci por um momento a própria mágoa, entregando-me a vagas apreensões a respeito dela. Já recostando a cabeça no ombro de Helena, cingia-lhe a cinta com um braço e ela me apertava a mim também. Repousamos silenciosas, porém não passamos muito tempo assim entrelaçadas quando outra pessoa entrou. Umas nuvens espessas, varridas do céu pelo vento que se levantara, deixaram a lua descoberta, e sua luz, entrando a fluir pela janela, dava de chapa em nós e na figura que se apresentava. Logo reconhecemos nela a senhorita Temple. Vim buscá-la, Joana Eyre, disse ela. Desejo levá-la a meu quarto. E como Helena Burns também está aqui, pode acompanhar-nos. Fomos. Seguindo a gerente, percorremos vários passadiços labirínticos e subimos uma escada antes de encontrar o seu compartimento, pelo qual um bom fogo espalhava uma saudosa alegria. A senhorita Temple indicou a Helena uma poltrona baixa de um lado da lareira. e, tomando outro, chamou meu pé de si. — Já passou tudo? — perguntou, fitando-me no rosto. — Já apagou a sua mágoa, chorando? — Receio que nunca o consiga. — Por quê? — Porque fui acusada injustamente, e a senhora e todas as mais julgar-me-ão culpada. — Julgá-la-emos, menina, tal qual se provará ser. Continue a proceder como boa menina e ficarei satisfeita. — Devera, senhorita Temple. — Pois não? — disse ela, cingindo-me com o braço. — E agora conte-me, quem é a senhora que o Sr. Brocklehurst chamava a sua benfeitora? — A senhora Reed, a mulher do meu tio, o qual morreu e me entregou aos cuidados dela. — Então ela não a adotou por própria vontade? — Não, senhora. Ela sentia muito ser obrigada a isso. Mas meu tio, conforme ouvi muitas vezes contar aos criados, antes de morrer, lhe exigiu a promessa formal de me criar. A Joana sabe, e se não sabe, vou dizer-lhe agora que a qualquer criminoso se dá a oportunidade de falar em sua defesa. A menina foi acusada de ser mentirosa. Defenda-se o melhor que puder, diga tudo quanto a memória lhe sugerir como verdade, mas sem acrescentar nem encarecer nada. Resolvi, no íntimo do meu coração, ser muito moderada, muito justa e objetiva. E depois de refletir uns minutos, para dispor melhor o que queria dizer, contei-lhe toda a história de minha triste infância. Por achar-me exausta pelas emoções da tarde, minha linguagem foi mais mansa do que costumava ser quando desenvolvi este tema. Ia lembrada da admoestação de Helena, de que não fosse vingativa. Instilei em minha narrativa muito menos fel e absinto do que em outras ocasiões. E assim, moderada e simplificada, minha história ganhou em verossimilhança, de modo que durante a minha exposição fiquei cada vez mais persuadida de que a senhorita Temple me acreditava. No decurso da narração declinei também o nome do Dr. Lloyd, que me visitara depois da alucinação, pois nunca me esquecera do episódio terrível do quarto vermelho. Ao pormenorizar estes sucessos, meu excitamento nem esta vez pôde deixar de exceder-se um pouco, que nada era capaz de abrandar a recordação do acesso de agonia que me apertava o coração quando a senhora Reed rejeitou desdenhosamente minha desvairada súplica de perdão e tornou a fechar-me no quarto escuro e assombrado. Acabei de falar. A senhorita olhou-me uns minutos e disse: Conheço um pouco o Sr. Lloyd. Vou escrever-lhe, e se a resposta concordar com suas declarações, a menina será publicamente reabilitada. Para mim, a Joana já o está. Beijou-me e, sempre retendo-me ao pé de si, quanto não estimava eu estar ali, derivando um prazer infantil da contemplação de seu rosto, de seu vestuário, de seus poucos enfeites, de sua fronte alva, dos anéis de cabelos espessos e luzidios, de seus olhos pretos. Retendo-me, digo, começou a falar a Helena. — Como está a Helena esta noite? Tossiu muito hoje? — Acho que não tanto, senhora. — E as dores do peito? — Diminuíram um pouco. A senhorita ergueu-se para lhe tomar a mão e examinar o pulso. Depois, tornou a sentar-se. Suspirou baixinho e ficou pensativa. Mas em pouco reanimou-se e disse alegremente: — Ora, as duas são as minhas hóspedes esta noite. Devo tratá-las como tais? Tocou a campainha. — Bárbara, ainda não tomei chá. Traga bandeja e xícaras também para estas duas senhoritas. O chá não tardou a vir. Que bonitas não me pareceram as xicarazinhas de porcelana e o bule luzidio, colocados na pequena mesa redonda diante do fogo. Quão doce a fragrância da porção quente e do biscoito fresco. Este, entretanto, como a minha fome, cada vez mais importuna, logo descobriu, era muito pouco. Também a senhorita Temple o notou. — Bárbara, disse ela, não será possível trazer um pouco mais de pão e manteiga? Isto não chega para três. A criada saiu, mas voltou logo com o recado. Senhorita, a senhora Harden manda dizer que se tem servido a quantidade do costume. Esta senhora Harden, observe-se de passagem, era dispenseira, uma mulher conforme o coração do senhor Brocklehurst, construída em partes iguais de barbas de baleia e de ferro. Está direito, retrucou a senhorita Temple. Suponho que nos arranjaremos, Bárbara. E tendo-se a criada retirado, ajuntou sorrindo. Felizmente estou em condições de suprir a deficiência desta vez. E convidando a Helena e a mim para nos chegarmos à mesa, pôs diante de nós uma chávena de chá, com um delicioso, embora muito fino, pedaço de biscoito. Tornou a levantar-se, abriu uma gaveta e, tirando daí um volumezinho embrulhado em papel, desempacotou, a nossos olhos, um bolo bem grande. Tencionara dar um bom bocado deste bolo a cada uma das meninas, mas como temos tão pouco biscoito, tomemo-nos já. E assim dizendo, cortou-o em cunhas com mão generosa. Banqueteamo-nos aquela tarde, como se fosse com néctar e ambrosia. Nem era o menor regalo o sorriso de satisfação com que nossa hospedeira nos observava enquanto saciávamos os nossos apetites esfomeados com os acepipes que se nos ofereciam tão liberalmente. Tomado o chá e removido o tabuleiro, chamou-nos de novo junto ao fogo. Ficamos sentadas de um e outro lado, e seguiu-se, entre a senhorita Temple e Helena, uma palestra a qual ser admitida como ouvinte era de fato um privilégio. A senhorita Temple sempre conservava um quê de sério em seu porte, de nobre na expressão do rosto, de delicado na linguagem, que excluía de antemão qualquer desvio para um tom caloroso, excitado, precipitado, alguma coisa que refreava por um acatamento instintivo o prazer dos que a viam e escutavam. E exatamente estas eram as minhas impressões naquela ocasião. Por enquanto a Helena Burns, ficara eu muda de espanto. O regalo delicioso, o fogo rutilante, a presença de sua mestra predileta, ou talvez mais do que tudo isso, uma partícula de seu próprio espírito tão singular, tinha-lhe acordado faculdades aliás dormentes. Estavam despertas, brilhavam, luziam na cor das faces quentes que até esta hora nunca havia visto senão pálidas e exangues. Ardiam-lhe no límpido lustre dos olhos, que de repente adquiriram uma beleza, nem de uma tez bem tratada, nem de pestanas acedadas, nem de sobrancelhas lisas, mas sim de expressão sugestiva da atividade, da irradiação do próprio gênio. A própria alma pairava-lhe nos lábios, e a linguagem elevada corria-lhe a jorros, não sei de que nascente. Tanto é certo que uma menina de 14 anos não tem coração bastante grande ou vigoroso para combater e represar em si tal fonte prenha de força e ardor e estuante de eloquência pura, tais os característicos da conversa de Helena naquela tarde inolvidável. Seu espírito parecia apressar-se a viver em prazo brevíssimo, quando outros, por velhos que se tornem, nunca hão de abranger. Discutiram coisas que eu nunca imaginara, nações e tempos passados, países longínquos, segredos da natureza descobertos ou adivinhados. Falavam em livros, e quantos não tinham lido? De que fundo de conhecimento não dispunham? Pareciam tão familiares com nomes e autores franceses. Minha estupefação, porém, chegou ao auge quando a senhorita Temple perguntou a Helena se furtava às vezes um momento para rever o latim que o pai lhe havia ensinado, e tirando um livro da prateleira, mandou ler e construir uma página de Virgílio. E Helena obedeceu. Então sim que meu órgão de veneração se expandiu a cada linha que ouvia. Mas mal tinha acabado esta leitura quando a campainha anunciou a hora de nos retirarmos. Prolongamento de estado ali era inadmissível. A senhorita Temple abraçou a ambas, dizendo enquanto nos estreitava o coração: Deus as abençoe, minhas filhas. A Helena, ela apertou um pouco mais do que a mim. Deixou-a sair com maior relutância. A Helena, e que sua vista seguiu até a porta. Foi por ela que deu pela segunda vez um suspiro compassivo. Por causa dela, enxugou uma lágrima da face. Ao entrarmos no dormitório, ouvimos a voz da senhorita Scatcherd, a qual estava a examinar as gavetas. Acabava de puxar pela de Helena Burns e apenas atravessamos a soleira quando minha companheira foi saudada com uma severa repreensão e a ameaça de ter imediatamente pregados aos ombros meia dúzia de objetos mal dobrados. — É verdade, murmurou Helena baixinho para mim. — As coisas estavam em uma desordem vergonhosa. Queria arrumá-las, mas esqueci. Nas manhãs seguintes, a senhorita Scatcherd escreveu, em letras garrafais, numa tira de papelão, a palavra desleixada. E cingiu com a fita, qual filactério, a fronte larga, mansa, inteligente da desgraçada Helena. Trouxe a esta até de tarde, paciente e submissa, considerando o castigo bem merecido. No mesmo instante, porém, em que depois da aula a senhorita Scatcherd se retirou, corri para Helena, arranquei-lhe o ferrete da cabeça e deitei-o no fogo. A fúria de que ela era incapaz queimara minha alma todo o dia e lágrimas quentes e grossas a fio escaldavam-me sem intermissão as faces, porque o espetáculo da sua triste resignação causava-me sofrimentos insuportáveis. Mais ou menos uma semana depois dos incidentes que acabo de contar, a senhorita Temple teve resposta à carta que escrevera ao Sr. Lloyd, viu confirmada a minha exposição dos fatos. A senhorita Temple, tendo reunido todo o colégio, fez saber que havia indagado acerca das acusações feitas contra Joanna Eyre e que se sentia satisfeitíssima por estar habilitada a declarar completamente livre de toda e qualquer imputação. As mestras deram-me a mão e beijaram-me, e um murmúrio de contentamento passou pelas fileiras de minhas companheiras. Assim aliviada de uma carga penosa, desde aquela hora tornei a meter as mãos ao trabalho, resolvida a abrir-me o caminho através de qualquer estorvo. Labutava deveras, e o êxito correspondia aos esforços. Minha memória, por natural não muito tenaz, melhorara com o exercício. O uso aguçava-me a perspicácia, de maneira que dentro de poucas semanas fui promovida a uma classe mais alta, e em menos de 2 meses deu-se-me licença para começar francês e desenho. Aprendi os 2 primeiros tempos do verbo être, e no mesmo dia esbocei a primeira choupana, cujas paredes, pela sua inclinação, dava pontos à Torre de Pisa. Retirando-me aquela noite, esqueci de preparar na imaginação a ceia dos barmecidas, de batata frita e de pão branco com leite doce, ceia com que costumava enganar minhas aspirações gastronômicas. Em lugar desta, regalei-me com espetáculos de desenhos fantásticos que projetava na escuridão. Tudo trabalho de minhas próprias mãos, casas entre arvoredos traçadas à toa, rochedos com ruínas pinturescas, tropas de gado a Alberto Quip, saudosos quadros de borboletas a delibar o mel de rosas, de pássaros a debicar em cerejas maduras, de ninhos de carriças cheios de ovinhos cor de madrepérola e engrinaldados por tenras gavinhas de era. Cismava também sobre se jamais seria capaz de traduzir corretamente um pequeno livro francês de contos que Madame Pierrot me mostrara no mesmo dia. Porém, antes de resolver satisfatoriamente este problema, doce sono me fechou os olhos. Muito bem, disse Salomão, mais vale ser chamado com afeto a comer umas ervas do que comer um gordo novilho com desamor. Já não teria trocado Lowood com suas privações por Gateshead e seu luxo diário. Fim da sessão 8.